Pregador Lu 72 Proverb X Nova Paca, sente a fúria. Nova Paca, sente a fúria. Nova Paca, sente a fúria. Nova Paca, sente a fúria. Eu bato forte, se não cair bato mais forte. Aí demônio vai precisar de sorte. Queima o demônio por esporte. Eu te amarro, eu te confundo. Eu louvo a Deus, te deixo surdo. Sei que não gosta de mim, também não gosto de você. Você vai entender quando o fogo descer. Quando o anjo furioso fizer a guerra santa. Quando a espada de Miguel atravessar sua garganta. Cê não desiste, eu também não. Cê tá cheio do veneno, eu tô cheio da unção. Lembra do meu passado, eu te lembro do futuro. Você sofrendo como um dom, Cristo reinando sobre tudo. Jesus em plena luz, você no mais completo escuro. Você blefe e fala muito, mas vai ter que engolir tudo. Oh, engolir tudo. Nova Paca, sente a fúria. Nova Paca, sente a fúria. Nova Paca, sente a fúria. Nova Paca, sente a fúria. Nova pátria, nova era, novo regente. A nova ordem que eu prego é diferente. Minha bandeira tem uma pomba, um leão e uma serpente. Luiz, Aias, Moisés, Negão, sua gente. No mundo onde tudo acontece, de repente. É bom ser manso como a pomba astuto, como a serpente. Jesus é o leão que equilibra. O GF consciente, só que mais pra frente. Quando o véu rasgar, o noivo vai vingar. Quem mexeu com a noiva vai sangrar. A nova pátria está só um pouco mais além. Minha nova África, nova Jerusalém. Não segrega ninguém, quem quer vir, vem. Lá você é livre, não é refém. O rei tá no trono, governa em prol do bem. DJ Hash faz a trilha do peixe nos toca disco. Jamaica e Rivas estão fazendo no antídoto. Príncipes latinos estão se juntando. PX e ABC estão convocando. Uma nova pátria onde todo mundo é igual. Nova África Celestial. Príncipes latinos estão se juntando. PX e ABC estão convocando. Uma nova pátria onde todo mundo é igual. Nova África Celestial. Príncipes latinos estão se juntando. PX e ABC estão convocando. Uma nova pátria onde todo mundo é igual. Nova África Celestial. Nova pátria, sente a fúria. Nova pátria, sente a fúria. Nova pátria, sente a fúria. Nova pátria, sente a fúria. Nova pátria, sente a fúria. Nova pátria, sente a fúria. Nova pátria, sente a fúria. Nova pátria, sente a fúria. Salve Isaías, como é que tá? Firmeza na rocha? Vida longa, Lu, firmeza, meu irmão. Pode crer, velho, tamo aí na missão. É mesmo, tamo na missão, a missão é essa aí, nego. Tem que guiar os guerreiros também. Aham. Tem que levar os guerreiros com nós, moro? Tipo assim, é, não é? Bota uma fé. Deixar os irmãozinhos ficar sem chance. Sem chance. Depois um novo dia, nada vai ser como antes. A nova Jerusalém. Eu tô firmão. Eu tô junto com os guerreiros do DF, né não? Tamo junto aí, SP. Samambaia. Papão Redondo, Heliópolis. Gama. Paraisópolis. Todas as quebradas. Jabaquara. Ceilândia. Cachoeirinha, uh-huh. Parque São Bento. Eu represento a Zona Sul. Santa Marta. Um salve. Você representa o que, mano? Eu represento os irmãozinhos aqui da periferia do DF, uh-huh. Ligou? Mas mais que isso, a gente representa a certeza de um futuro melhor, moro? Futuro melhor pra todos os guerreiros que estão firmeza na rocha.